7h30, livre pouso na 10, o vento 130 graus com 8 nós. Colão 273, chame Recife. Colão 251, na alternativa 133-25. Pouso 130 graus com 8 nós, 1776. Sete, autorizado pouso, 130 com 8 nós. O Golo 940 decolou 57, o controle 1935, bom voo, boa noite. 1935, uma ótima noite. 940. Salvador, uma boa noite, Gol 940, decolou. Vigilância 360, Gol 940. 360, confirma a autorização? 360, 360. 360, 940. Então, 0, Abjet, torre 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado, boa. 7-7-6, no solo ao 5-9, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9 e tenha um bom dia. Bom dia. Oi, boa noite. Informação down. Boa noite, 8-4. Boa noite, Golo 8-4. Desça para 5 mil pés, chegada amarga, ajuste no 0 no 4. Desce para 5. 0-4, boa noite, 8-4. Pista livre para o posto. Fechar a chacada, guarda. Solo Salvador, boa, 7-7-6 da Gol, livrando a disputa. Táxi via Alfa, reporte antes da que seja Juliette. Coginho, Alfa Juliette, 0-1 no portão, Gol, no 7-7-6, boa noite. Alfa Juliette, 0-1 no pole position, boa noite, daqui a pouco. Charlie 5810 no solo ao 02, ao livrar à direita, chama solo 121 decimal 9 e tenha uma boa noite. 219, objeto 5810. Salvo Salvador, objeto 5810, livrou na sua escuta. 810 do objeto, táxi autorizado via Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette 03, objeto 5810. Ground clouding, start 9 down to you, 1-9 or 10, ready for pushback and start 11, send up 8. Okay, 7-3-1-9-7, send 0 waves, you are bigger, report when you're ready to Jax. Report when you're ready to Jax, down to you, 1-9-7, thank you. O 940 Recife, em 1260, alternativa 12545. 7-3-1-9-7, we have a 179 position on board, 3 hours 47 minutes, alternating via Hotel Golf Romeo International Boris. Two 197, clear taxi via April 1, taxiway India. When you're ready at the room point, contact our 118.6 at the Ministry 1014. 1-0-1-1-8-6-1-0-1-4-7-3-1-9-7, thank you. SAP está autorizado o procedimento no 884. Reporte estabilizado, vou no 884. Reporte estabilizado no 884. Controle Salvador, 3521-8. 5218, prossiga 4 mil pés na chegada a mão, ajuste ao 0 no 4. 4 mil, chegada a mão, 0 no 4, 5218. Good evening, 3197, clear to line up and take off runway 10. QNH 1014, the wind is 120 degrees with 8 knots. Line up and take off runway 1013, thank you. Informação, boa noite, Otá 3560, informação Tango, passado 221 para 150. Desce para 5.000 pés, Otá 3560, chegar a Mari. 5.000 pés, chegar a Mari, Otá 3560, alguma chance de TAP? Autorizado, TAP. Direto TAP, Otá 3560. 284, completo de aproximação, torre 186. 86984. Noite, boa noite, 84. Noite, gol no 884, reporte externo baixado e travado. Força Arena externo, 884. TP5218, desce para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 4, reporte estabilizado para o 2.000 no 08. 01145219. Tá 3137 airborne at 14, call now departure control 119.35. Have a nice flight and a good night, sir. 3197, call now departure frequency 119.35. Tam 3197 radio surveillance 5110 380 dial departure. 5110 380 dial departure, request from present position direct to dial. Yes, you can fly dial 3197. Okay, fly direct from present position direct to dial. Tam 3197. Três cinco, meia zero, 2.000 pés, ajuste 104, reporte estabilizado no LS. 2.000 pés, tá 3560, repolará estabilizado. 1884, cheque o trem, livre pouso na 10, vento é 130 graus, 5 nós. Tá embaixo travado, autorizado pouso, gol no 884. Zero da livre restrições de velocidade? Ah, critério. Uno 884, seu solo aos 17, ao livrar à direita, o solo 721 decimal 9. Boa noite. Boa. Noite, gol 1884. Bruno 884, ingresso via Alfa, Juliette, 612, é o portão. Alfa, Juliette, portão 612, é Bruno 884. Northwest 775, descend 2,000 feet, Greenwich 1014, clear, bomb arrival, report established on ILS approach. Bomb arrival, 2,000 feet, Greenwich 1014. 5218, 218, meia bomb pose. 2986, visual 5218. 3560, resposta frisada. Resposta frisada, 3560. Torre Salvador, trip 5218, estabilizado ILS, a uma milha do externo. Boa noite, avistado, trip 5218, cheque o trem, o altímetro no 014, está autorizado pouso na 10, o vento 130 graus com uma dezena de nós. Livre pouso na 10, 5218, altímetro no 014. A3197, call now Recife 125.1, if unable 13025. From 3197, call now Recife Center 125.1, if unable 133.75. Have a nice trip. Bye bye. Salvador, boa noite, OTAN 3603, está com informação Tango, quando possível autorização Guarulhos. ...603, só atualizando a informação em curso agora, é a uniforme, não há necessidade de escutar novamente, apenas a única diferença é o fim do controle de fluxo. OTAN 3603 Guarulhos tem um 340, pronto para cópia. 40, ciente, pronto para cópia. Com 3603, autorizado Guarulhos, nível 340, a rota Zulu 44. Decolagem da 10, primeira curva direita, perfil a saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Eudes, onde intercepta Zulu 44. 5017 no transponder, 5017, 10935 é o controle, com 3603. 03, ciente, Guarulhos autorizado, nível 340. Decolada a 10, curva direita no perfil da Dael Leda, após Leda, voa Eudes e intercepta a aerovia pelo Upper Zulu 44. Upper Zulu 44. 5017, o transponder, controle em 119.35. 1014, a. E qual é a sua velocidade indicada? 260 agora. Tem condição de manter high speed na descida? Agora, vamos. Duna na presente, 2224, high speed. Abaixo de 8 mil, a gente vai ter que manter 245 mil. Tá ótimo. Obrigado. IP 5218 no solo aos 24, ao livrar à direita, chama o solo em 121.9 e tenha uma boa noite. Ao livrar 121.9, 5218. Livra a pista, o trip 5218. O 218 da Trip, táxi autorizado via Pátio Juliette, posição remota 13, do Pátio 1. Quando lá tem sinalizador, por gentileza. Pátio Juliette, atenda o sinalizador. É a posição remota do Pátio 1. Ah, remota do Pátio 1, obrigado. Number 907, Mike Trolley. Stand by, wait a minute to clear. Boa noite, 3550, 1,5 abandonado. Então, 3560, boa noite. É, checando o trem, está autorizado o pouso na 10, o altímetro no 014, o vento é 130 graus com 8 nós. Deixa baixar travado, visual, 3560, pouso autorizado. Salvador, boa noite, eu chamei a 62, ano 2, passando no 65 para 150 em High Street, informação uniforme. É para 5 mil pés, 6212. 5 mil pés, o 62, ano 2, poderia confirmar o ajuste? 10, ano 4. São Brasília. Estimativo no menos 3, Brasília, informação em curso uniforme, número 2, para a Copa Guardi, por gentileza. Guardando nessa escuta, o 13.